amor não vais embora. Vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei. Eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas por o mal que já paguei. Ah, minha amada, se soubesses a tristeza que há nas preces que a chorar te faço eu. Se tu soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairia a chorar nos braços meus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus.